telefone tocou novamente. Fui atender e não era o meu amor. Será que ela ainda está muito zangada comigo? Que pena, que pena, que pena. Na queda ou na ascensão, ela é a paz na minha guerra. Ela é meu estado de espírito, ela é a minha proteção. Que pena, que pena, que pena, que pena. Com ela eu sou mais eu. Eu sou um anjo. Com ela eu sou criança. Eu sou a paz, eu sou o amor e a esperança. O telefone tocou novamente. Fui atender e não era o meu amor. Será que ela ainda está muito zangada comigo? Que pena, que pena, que pena, que pena. Pois só ela me entende, me acorde na queda, na extensão. Ela é a paz na minha guerra. Ela é meu estado de espírito, ela é a minha proteção. Que pena. Que pena, que pena. Com ela eu sou mais eu. Com ela eu sou um anjo. Com ela eu sou criança. Eu sou a paz, eu sou o amor, eu sou a esperança.